Eu sei que no Brasil estão tentando aprovar a criminalização da homofobia, né? E eles não estão conseguindo, claro, por causa da bancada, que é chamada bancada dos religiosos fundamentalistas, né? Evangélicos, católicos ou o que seja. Isso tá fudendo com educação brasileira, porque você tem uma educação de péssima qualidade, que não te ensina a ser crítico mesmo. E aí você tem um movimento de religiosos fundamentalistas que está tomando muita força e que a verdade no Brasil tem que ser a Bíblia e não a Constituição. Tá gravando, Bionda! Olá, amigos, amigas e amigos, principalmente porque estamos começando hoje um Data Music especialíssimo. Falando sobre música LGBT, mas não qualquer música LGBT. Não qualquer música. Música LGBT do Brasil. Eu sou o Rodrigo. E eu sou o Roba Olares. Estamos aqui na Rádio Sens, maravilhosa. E o tema de hoje é extremamente pertinente. Primeiro porque eu e o Roba somos viados. Acho que todo mundo já sabe, eu já deveria ter notado isso. Sim, por favor, né? Olha minha voz feminina. E em segundo lugar, porque a gente tá passando aí por um momento de retrocesso absurdíssimo em relação aí a essa regressão absurda de tratar a homossexualidade como se fosse uma doença psicológica, que inclusive vale também notar aí, transexualidade continua sendo categorizada como doença. Então, na verdade, a luta é muito maior do que tudo isso e talvez isso sirva para abrir a cabeça das pessoas para essas questões. E então a gente resolveu fazer esse episódio aqui super especial, que tem um nome maravilhoso, Rob. Eu queria que você dissesse para as pessoas qual o nome deste Luta episódio. mais fervo, a música LGBT no Brasil. Brasil. Pois é, exatamente isso. Aí no comecinho a gente ouviu um pedacinho da música Queer, da banda Teu Pai Já Sabe, que é Do Carlos Mamá, maravilhoso, de Maringá, né? Um beijo pra ele. Beijo pro Mamá. E como vocês notaram, é uma banda de queercore, né? E agora a gente já entra aí de fundo em algo que vai pautar todo o nosso programa, que são as maravilhosas Las Bibas from Vizcaya. Faz carão. Conta um pouquinho para as pessoas, Roba, quem são as Las Bibas? As Las Bibas é não sei se podemos dizer que é um grupo, né? Mas é uma DJ chamada Dolores de las Dores. Já foi uma dupla, eu acho, né? Sim. E que vem mantendo aí uma cena. Ela tem músicas próprias, CDs lançados, uma carreira bem incrível, né? Uma DJ bem respeitada na cena. E tá mais de 10 anos aí mantendo isso vivo. É muito legal. Eu gosto muito, sempre fui fã na época dos podcasts, né? Nossa, maravilhosa. Só tinha Las Bibas, né? De podcast naquela época, 2004, 2005. Principalmente LGBT. LGBT, sim. E então a gente vai fazer aí essa homenagem de uma coisa que a gente gosta muito. Todas as músicas de fundo vão ser das Las Bibas from Vizcaya. Maravilhosa. Las Bibas from Vizcaya, que na sua formação aí já teve também o nosso querido Alisson Gotts. Que Alisson é tudo, né? Que Alisson é tudo. Tudo. E Alisson hoje está morando nos Estados Unidos, deve participar de um episódio do The Library is Open em breve. Então, Olha! grandes beijos para Alisson Gotts. E as Las Bibas, além dos podcasts e das músicas originais criadas aí pelo George M., que é a pessoa por trás do projeto, também fazem aí aquelas maravilhosas, acho que fazem ainda, né? Fazem a Maju Summers, por exemplo. As maravilhosas redublagens no YouTube de filmes, novelas e coisas afins. Acho que filme nem tanto, é mais novela, É mais né? novela, já fez bastante, né? E na época elas usavam isso para promover o disco, sempre o disco que estava sendo lançado enquanto estava sendo feito o vídeo, né? E eu acho Exato. que o mais conhecido de todos é de Vale Tudo, que foi na época do primeiro CD. Gente, Odete maravilhoso. Roitman e Heleninha, né? Uma saga aí de três capítulos que foi maravilhoso. E até hoje tá aí fazendo um monte de coisa, né? No YouTube e musicalmente também. Sim, com certeza. Bom, a gente vai ouvir muita coisa legal aí, passando por diversas eras da música LGBT no Brasil, com muito foco principalmente na cena atual, que é riquíssima, Sim. né? Mas a gente vai começar com uma coisa aí do passado. A gente vai começar com um cantor chamado Mário Reis interpretando uma música do Noel Rosa. Depois a gente conta um pouquinho mais sobre isso. Vamos ouvir a música aí neste momento. Data Music. Forte é do Salgueiro, passear no tintureiro era o seu esporte, já nasceu com sorte e deste pirralho vive à custa do baralho, nunca viu trabalho. E quando tira samba é novidade, quer no morro ou na cidade, ele sempre foi o bamba, as morenas do lugar vivem a se lamentar por saber que ele não quer se apaixonar por mulher. O mulato é de fato e sabe fazer frente a qualquer valente, mas não quer saber de fita nem com mulher bonita. Sei que ele anda agora aborrecido porque vive perseguido, sempre a toda hora ele vai-se embora para se livrar do feitiço e do azar das morenas de lá. Eu sei que o morro inteiro vai sentir quando o mulato parte, dando adeus para o Salgueiro, as morenas vão chorar, vão pedir pra ele voltar. Ele então diz com desdém: quem tudo quer, nada tem. Olha com esses olhos de loucura, porque você diz meu nome, porque você me procura, se as nossas vidas juntas terão sempre um triste fim, se existe um preconceito muito forte separando você de mim, pra que esse beijo de agora? Por que, meu amor, este abraço? Se um dia você vai embora, sem passar os tormentos que eu passo, de que serve sonhar um minuto? Se a verdade da vida é ruim, se existe um preconceito muito forte separando você de mim. Thank you.

chamada Mulato Banda. Sobre quem é essa música, Roba? Sobre uma pessoa que não foi muito importante, que é Madame Satã. Você conhece Madame Satã? Aquela boate, a louca, né? Pois é, o Noel Rosa ele fez em 1931 essa música pra homenagear o personagem Madame Satã, que poderia, entre aspas, ser considerado uma drag queen, né? Mas uma transformista da época. Sim. É... que foi muito importante, é muito importante até hoje. Pra quem não assistiu o filme, inclusive, com o Lázaro Ramos, aí vale muito a pena. A Roba tá olhando pra mim enquanto ele fala isso. Não, mas acho que você não teve oportunidade, não porque você é relapso com a vida. É verdade. Mas vale muito a pena. E depois, a gente teve Nora Ney. Depois a gente teve Nora Ney. Que já vai pra década de 50, né? Que a Nora Ney era a diva dos homossexuais na década de 50. Obviamente, com proporções muito menores do que a gente tem hoje. Mas ela... não era uma Pabllo Vittar. Não, né? Não é. Mas era, né? Pra 100 pessoas. Que não tinham medo de morrer. E essa música, ela fala de preconceito, aí como vocês viram na letra, né? A qualidade até tá um pouco ruim, porque é de disco mesmo, de LP. Uhum. Depois a gente teve o Chico Buarque, com o Geni e o Zeppelin. Que é uma música que fala de uma travesti da ópera do malandro. Todo mundo queria matar a Geni, tacar pedra e bosta na Geni, porque ela era travesti. Mas algumas pessoas da cidade perceberam que ela era uma heroína e não somente uma devassa travesti, como consideravam, né, na época. Arrasou. E depois a gente teve os Secos e Molhados, que não precisa... dispensa comentários, né? A voz, a música e a dança de Ney Matogrosso, acho que é a maior luta dele até hoje. Sim, e apesar do Ney Matogrosso andar falando algumas coisas meio equivocadas aí nos últimos tempos, né, e naquela polêmica com o Johnny Hooker, e muita gente assumiu o lado dele, muita gente assumiu o lado do Johnny Hooker, e muita gente preferiu ficar de fora aí desse rolê, dessa tour, mas é inegável a contribuição dele pra música, e acho que principalmente no caso até a escolha foi Secos e Molhados, porque na época, né, Secos e Molhados é uma banda dos anos 70 e tinha todo aquele visual transgressor, né? Sim. Que tinha muito a ver, acho que, com Dizzy Croquettes também, né? Que bastante. A gente tentou muito baixar algumas coisas pra tocar aqui, mas não rolou, então fica essa lembrança. Mas tinha toda aquela questão de visual e de dança e de música que criava aquele choque gostoso ali nos anos 70 e ajudava as pessoas a refletirem e considerarem a existência dos LGBT. Então por isso que os Secos e Molhados está aqui. Agora a gente vai para uma outra seara, né, Robin? A gente vai aí já para... não exatamente cronológico, porque vai ter gente de várias épocas aí, mas a gente vai falar sobre cantores e cantoras assumidamente homossexuais ou bissexuais, né? Isso. É, não necessariamente a música deles reflete isso, mas as suas personalidades foram aí muito... ficaram muito em evidência e ficaram muito na mídia por causa disso, né? Por serem homossexuais ou bissexuais. A gente vai começar com ela, que hoje a gente descobriu que é uma musa em comum. É. Até então a gente não tinha... apesar de eu e o Roba nos conhecermos há o quê? Uns 15 anos mais por aí. Ou menos. A gente não sabia que os dois gostavam de Adriana Calcanhoto. Então tá aí o Data Music fortalecendo ainda mais uma amizade. 15 anos depois você ainda me surpreende. É tão bom esse tipo de amizade, você né? Também, Bi, dá a mão. A gente tá dando a mão aqui. Tá fazendo, gente, corações de glitter. É verdade. Vamos então começar mais um bloquinho aí gostoso com a maravilhosa Adriana Calcanhoto. Data Music. Entre por essa porta agora.

Quem sabe eu ainda sou uma garotinha. Sorriso e fria, seu amor só latindo no seu peitão. Eu quero ser seu cão. Eu quero ser seu. Eu posso ser seu. Eu vou ser seu boy. Ou se quiser então, batindo no seu portão, eu quero ser seu cão. I keep saying got some for you. I fall in love and you know it's true. I've been blamed for messing around. My best is yours and there's no doubt. Eu quero ser seu. Eu posso ser seu. Eu vou ser seu boy. Ou se quiser então, latindo no seu portão. Eu quero ser seu cão. Eu quero ser seu. Eu posso ser seu. Eu vou ser seu boy. Ou se quiser então, batendo no seu portão, eu quero ser seu cão. Em 2016, Luana Barbosa dos Reis morreu depois de ser brutalmente agredida por ao menos 6 policiais na rua onde morava, em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. A mulher de 34 anos era mãe, negra, pobre e lésbica. No mesmo ano, o adolescente Itaberli Lozano foi assassinado pela própria mãe, Tatiana Lozano Pereira. É isso que a gente vive quase todo dia. Todo dia, né? A gente não espera o carnaval. Não espera. Então a gente ouviu aí nesse bloco a Adriana Calcanhoto com Vambora. Depois essa... Ah, desculpa. Essa diva maravilhosa. Pensei que você tinha olhado pra eu falar. Quem sabe faz ao vivo. Não é? Ou erra mesmo, né? Depois a gente ouviu a Cássia Eller com Malandragem, do lindo disco acústico, né, que a gente tava comentando aqui. E eu acho essa versão muito melhor que a original. Muito melhor, inclusive que a do Cazuza também. Acho que ele não gravou, né? Não, acho não, que ele não chegou a gravar. Olha, eu falando bosta de novo. Olha, eu dando o Smokey Robinson de novo. E a Cássia Eller sempre foi uma mulher de peito, né? Desculpem aí o trocadilho. Porque ela tava pouco se fudendo, né? Com o que as pessoas pensavam a respeito dela. E ela era extremamente autêntica e genuína, né? E era casada com uma mulher, teve um filho e tal. Foi, assim, uma pessoa muito importante enquanto representatividade para os LGBTs, né? Total. Depois a gente teve Daniela Mercury com Maria Casaria. Daniela Mercury, que quando saiu do armário chocou aí o Brasil todo e foi maravilhoso. Maravilhosamente, né? Maravilhosa. E hoje ela é casada com uma mulher, né? Que acho que é a Maria, inclusive, da música, creio eu. Sim. E, enfim, Daniela Mercury simplesmente destruiu todas as estruturas e isso foi simplesmente maravilhoso. E a gente fechou esse bloco com o Thiago Petit, com Quero Ser Seu Cão. Thiago Petit, que também é um viado maravilhoso, que a gente ama, adora, respeita e venera. E tá na hora de gravar disco novo, né? E tá na hora de gravar disco novo, né, Bi? É, sempre. Vamos lá que tá na hora. Agora a gente vai partir então pra uma outra pegada aí. A gente vai começar a entrar mais na seara. Opa, bati no microfone. A gente vai entrar mais aí na seara de. Um pouquinho ainda, né? Acho que a coisa fica melhor mais pra frente, mas a gente vai entrar aí numa seara de bandas e grupos que eram de fato assumidamente LGBT e que chegaram pra meio que botar a porra toda pra fuder. Eu acho, né, que é o início da real representatividade, né? Essa época, a partir de 2002, 2003. Eu gosto disso. É. Né? Acho que é bem isso. A gente vai começar então com uma banda que infelizmente não existe mais, apesar do seu vocalista estar aí numa carreira solo bem legal também, que é o Montage. Vamos ouvir? Vamos. Data Music. We'll be right back. é o bonde do sumanco, chegando pra balar. Cuida do seu namorado, que é pra gente não roubar. Dizem que a gente é o ó, puta e galinha, mas a gente nem se importa, isso é tudo invejinha. Se é peludo, então é bé. Se é gordo, então é chubby. Vou dizer que eu gosto mesmo, é de um bom e belo tubby. Bad Daddy Chaser, eu não quero nem saber. Quero ver quem é mais homem pra chegar e me fazer. Tipo é rola, tu vai ser o meu ursão e eu vou ser tua cachorra. Tipo é rola, tu vai ser o meu ursão e eu vou ser tua cachorra. Cansei de essa truqueira que faz tipo de profunda. Diz que faz ativa, mas na cama vira bunda. Que saudade eu tenho do BWWW. Saco cheio do Albert. Quero ver bofe safado. Ativo, passivo, versátil, tem local. Todo chat é, na verdade, um grande bacanal. O importante é que meu urso não seja do babado. Tem que ser fora do meio e não efeminado. Tipo é rola, tu vai ser o meu ursão e eu vou ser tua cachorra. Tipo é rola, tu vai ser o meu ursão e eu vou ser tua cachorra. É, Daddy Chaser, eu não quero nem saber. O importante é ter uma rola boa e saber fuder. Tipo é rola, tu vai ser o meu ursão e eu vou ser tua cachorra. Tipo é rola, tu vai ser o meu ursão e eu vou ser tua cachorra. Thank you. Data Music. Em março desse ano, o caso da travesti Dandara dos Santos, covardemente torturada e morta em Fortaleza, causou revolta após a publicação de um vídeo da violência nas redes sociais. Depois, o vendedor trans Tadeu Nascimento, de 24 anos, foi encontrado morto no bairro de São Cristóvão, em Salvador. Pois é, mais um dado aí mais da violência. Mais algumas notícias aí da violência sofrida pelos LGBT todo dia. E a gente começou esse bloco aí com o Montage, né? Raio de Fogo. Sim. Banda do Daniel Peixoto, né? Que teve bastante representatividade na época. É, eu lembro que todo lugar que a gente via Montage ao vivo, por exemplo, né? Até no show do Cardigans, lembra que a gente foi? Eles abriram. Nossa, verdade. Né? É, teve, a cena deles foi muito bacana, né? Muito importante. E o Daniel continua fazendo um trabalho bem legal, né? Sim, continua. E depois a gente teve o bonde Durso Manco, que fazia uma mistura aí de funk com rock. Acho que era da galera das bichas gordinhas. É, e era numa época que tinha muitos outros grupos fazendo esse tipo de mistura também. Alguns que a gente prefere não citar aqui. Isso. Mas o bonde Durso Manco era bem obscuro, né? Era uma coisa bem local, assim. Era muito underground. E depois o Cansei de Ser Sexy. Desculpa. Só um comentário que a música do bonde Durso Manco chama Woof, de cu é rola. Que aí é um protesto contra algumas peculiaridades do movimento urso, que é um dos muitos dentro aí dos LGBT, que de fato essas subfacções são mais nocivas do que qualquer outra coisa, mas isso é assunto para um outro momento. Exatamente. Não é? E depois a gente teve o Cansei de Ser Sexy, que puta que pariu, né? Total representatividade aí da época também. Tinham as meninas que... Fala mais você, eu acho que você conhece mais do que eu. É, na verdade assim, o Cansei de Ser Sexy nunca foi exatamente uma banda que se dizia ah, nós somos uma banda gay, né, como se falava na época, mas eles eram muito, né? As meninas todas, apesar de nem todas serem homossexuais ou bissexuais, elas todas brincavam sempre muito com isso e usavam muito os memes da época e tal. E até por isso que elas acabaram tendo aí esse... estrondoso sucesso na época. É, essa música, por exemplo, foi escrita pela Clara, que eu não sei se ela era homossexual ou bissexual, mas ela fala declaradamente na música sobre um relacionamento com outra menina, né? Que não suportava ela, mas ela também não suportava ela também, então tá tudo bem. E isso foi antes do CSS, antes do Cansei de Ser Sexy virar oficialmente CSS e explodir aí pelo mundo e até perder um pouquinho dessa essência LGBT, bastante, né? Da música, né, talvez. Mas na época que eles tocavam nos clubes bizarros aqui em São Paulo, era muito isso. E agora a gente vai fazer o quê, Roba? Eu queria fazer um comentário. Ai, desculpa. Não tem problema. Lá do começo, quando eu falei que era o início da real representatividade da música LGBT no Brasil, olha como muda a linguagem já dessas músicas. Falar de rola, de sapatão. Antes era bem escondido, né? Até das cantoras. Sim. Já mudou totalmente aí de figura. Mas era só isso mesmo que eu queria comentar. Não, mas arrasou, super pertinente. Então agora a gente vai por uma fase um pouquinho posterior a essa, né? De alguns anos. Essa fase aí durou alguns anos, do Cansei, da Las Bibas. Las Bibas que tá tocando aí de fundo, né? Que a gente. Isso. Só pra repetir, a gente ia tocar, mas preferimos tocar o programa inteiro. Porque, afinal, Las Bibas merece estar aqui o tempo todo. Exatamente. E aí depois a gente teve uma cena aí, uma cena mais pop, né? Que começou com a banda UO, que é uma banda de Goiânia. E tem como vocalista a Mel Gonçalves, que é uma mulher trans, maravilhosa, lindíssima, que hoje apresenta um programa que é muito, muito, muito babado na TV Brasil, que se chama Estação Plural, com o Fefito e a Ellen Oléria. Vale a pena assistir. Olha só. É. O programa tem mais audiência no YouTube do que no próprio canal de televisão. Acho que como tudo hoje. Sim, né? E eles levam pessoas muito legais. Já foi nem Mato Grosso, a Lorelai Fox, esses dias, pessoas realmente importantes da cena LGBT. Olha, arrasou. Sim, é bem legal. Então vamos começar esse novo bloco aí, então, com a banda UO. Data Music. Você morre em mim, você morre em mim.

eu pago pra você. Deixa eu bagunçar você, deixa eu bagunçar você. Fica mordido, não fica. Quando você saiu por aquela porta, me disse, meu bem, já é tarde, não importa. Você também vai encontrar um novo amor. Quando você saiu por aquela porta, me vi diante do espelho, perplexa, exposta, e clamei aos deuses pra lhe arrebatarem com a minha dor. Fiz da noite a minha morada, mil homens amei, bebi a madrugada, até você retornar com os olhos cheios de mágoas e o seu clamor. Agora eu quero ver você me procurar, você se arrepender. Agora eu quero ver você olhar pra trás, se humilhar. Já sei porquê. Você ainda pensa em mim quando você fode com ele. Você ainda pensa em mim, eu sei que sim, sei que sim, sei que sim. Quando você saiu por aquela porta, me disse, meu bem, já é tarde, não importa, você também vai encontrar amor. Quando você saiu por aquela porta, me vi diante do espelho, perplexa, exposta, e clamei aos deuses pra lhe arrebatarem com a minha dor. Fiz da noite a minha morada, mil homens amei, bebi a madrugada, até você retornar com os olhos cheios de mágoas e o seu clamor. Agora eu quero ver você me procurar, você se arrepender. Agora eu quero ver você olhar pra trás, se humilhar. Já sei porquê. Você ainda pensa em mim quando você fode com ele. Você ainda pensa em mim, eu sei que sim, sei que sim, sei que sim. Data Music. A Justiça Federal do Distrito Federal permitiu em caráter liminar que os psicólogos possam tratar gays e lésbicas como doentes e possam fazer terapias de reversão sexual, sem sofrer nenhum tipo de censura por parte do Conselho Federal de Psicologia. Esse tipo de tratamento é proibido por meio de uma resolução editada pelo CFP em 1999, já que desde 1990 a homossexualidade deixou de ser considerada doença pela Organização Mundial de Saúde. O CFP vai recorrer às instâncias superiores e nós também, em meio de protestos. Procure o da sua cidade. Superiores e todas as outras. E isso trouxe à tona de novo aquele assunto da cura gay, que é algo que a bancada evangélica tem tentado passar já inúmeras vezes, né? Que no fim das contas é só pro Silas Malafaia captar dinheiro público pras clínicas dele que supostamente fariam esse tipo de tratamento. Então a gente precisa realmente lutar muito para que esse absurdo, essa atrocidade simplesmente não aconteça. A gente ouviu aí a banda Uó com Shake de Amor. E depois a gente ouviu Verônica Decide Morrer com Roxy Music. Maravilhosa. Apenas incrível. Apenas foda demais. Depois a gente ouviu a Lineker com Zero. É, fato curioso desta música linda, inclusive, que a Lineker ela tem 22 anos hoje, né? Tá rodando o mundo aí com a banda dela, botando pra foder mesmo. Só que essas músicas desse primeiro disco, Remonta, ela escrevia pra um menino que ela era apaixonada na escola e não tinha coragem de falar. Então ela mostrava as demonstrações de amor dela, ela mostrava as músicas pra ele. Era um meio dela falar pra ele que ela estava apaixonada. O que me deixa mais chocado é saber que a Lineker tem 22 anos. 22 anos, ela nasceu em 1995. Gente do céu. É. O que eu fiz com a minha vida louca? E depois disso a gente ouviu o Johnny Hooker, que é uma pessoa que tá bastante forte aí na cena, que é ator, cantor, produtor, um monte de coisa, e canta pra caralho, né, que nem a gente tava falando aqui enquanto tava tocando, uma voz bem foda. E mais uma curiosidade, mais uma coisa que eu acho curiosa, como as eras mudam, né? A gente ouviu aí num bloco só músicas da mesma época, Tecnobrega, Soul, MPB... e rock, que é a Verônica Decide Morrer, né? Sim. Olha como vai se abrindo isso, é muito legal. Que bom. É, né? Muito legal. É bom saber que tem LGBT fazendo música boa de tudo que é jeito. Sim. E agora a gente vai entrar numa seara aí, num campo bem específico, que são as drag queens que cantam. Sim. Né? Não é só a RuPaul e as filhas dela que cantam, mas aqui no Brasil também tem muita drag cantora simplesmente maravilhosa. E obviamente a gente vai começar aí com a Pabllo Vittar, nesse feat maravilhoso que ela fez com a Anitta na música do Major Lazer. Vamos lá. Vamos ouvir? Vamos. Data Music. Não. bem na sua cara. Sexta-feira está contigo na minha cama, juntos coladinho. Me beija a noite inteira, sexy na banheira. Vou te dar canseira, quero do início até o fim. E fixa o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui aluna com o seu. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me ponteou. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me ponteou. Veio a dona, fui a luna, foi que eu. Eu me entreguei e decretei que eu me entreguei e decretei que eu. E rola toda madrugada. Meu marido sai de casa bancando o garanhão, achando que é o cara. Mas se liga na parada, esse pau é meu mandado. Enquanto tu dorme no quarto, tô pegando vários machos. Mas não me chame diamante, eu uso ele pra dois atos. Na cama e no banco, na cama e no banco, pra garantir os meus agrados. Sou ali aqui no baile, vou mandando proceder. Tô traindo meu marido e ele que vai se fuder. Ela aceita, eu sou gostosa. Fala que ama, mas não quer, porque eu sou mais fogosa. Ela aceita, eu sou gostosa. Não adianta nem chorar, sou a famosa perigosa. Ela aceita, eu sou gostosa. E eu não vou te largar, vou aprontar nas suas costas. Ela aceita, eu sou gostosa. Tenho mais a oferecer, eles gostam da piroca. Ela aceita, eu sou gostosa. Ai, gente, peraí.

Não fale comigo, pinte as unhas. Não olhe de lado, vista um Dior. Não pense, dependa. Não abra, feche. Em 2017, até o início do mês de maio, 117 pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexuais foram assassinadas no Brasil devido à discriminação à orientação sexual. Informação aí do Grupo Gay da Bahia, que tá aí há muito tempo na luta, né? E tem muita gente que pode discordar de alguns vieses aí do Grupo Gay da Bahia, mas é indiscutível que eles estão aí há muito tempo lutando e trazendo dados bastante relevantes para nós. E nesse bloco drag a gente ouviu o quê, Rouba? A gente ouviu o Major Lazer com a Anitta e a Pabllo Vittar, com A Sua Cara, música esta, que acho que é de extrema importância, né, para hoje. Tem 30 milhões de visualizações no YouTube. Depois a gente... Posso só fazer um pode, comentário? Claro. O que as pessoas não entendem, e isso aí inclui muita gente que critica a Pabllo Vittar, é que a gente está num momento que a gente precisa de muita gente representando os LGBTs. E até o momento a Pabllo tem feito isso corretamente, digamos assim. Sim. Né? Então você pode até não gostar da Pabllo, pode não ser o seu tipo de música preferida e tal. Você pode não gostar do jeito que ela canta, mas ela tá inclusive aparecendo aí para outros meios fora do meio LGBT. E isso é muito importante para mostrar como a gente é. Né? Tá bom? Não é? Depois a gente teve Pabllo Vittar com K.O., que é uma puta música também, né? Overdose de Pabllo Vittar. É, e vai ter Pabllo Vittar até o fim se xingar, viu? Inclusive daqui até o final do programa a gente vai tocar só a louca. Isso, né? Só Pabllo Vittar. E Pabllo Vittar que tocou aí com cantou, na verdade, no Rock in Rio pra acho que quase 50 mil pessoas. Na tendinha do Itaú, que ninguém nem passa perto, porque eu já fui no Rock in Rio, inclusive. E depois teve uma participação aí com a Fergie, que as pessoas estavam totalmente enlouquecidas, inclusive a Fergie. É verdade. E foi muito, muito lindo mesmo. Depois a gente teve Lia Clark com A Mulher Pepita, que é um hino, né, de 2017. Sim. Porque são maravilhosas. Lia Clark é aí amigona da Ludmilla, que inclusive tá no clipe de Cheguei. Depois a gente teve a Gloria Groove, que foi uma pessoa que a gente tava comentando aqui enquanto tava tocando, que a gente viu nascer. Né? De certa forma, obviamente que ela já tinha um trabalho antes. Sim. Mas nós vimos o primeiro show, acho que... Digamos que a gente viu ela engatinhando e agora ela tá andando aí, desfilando, arrasando horrores. E foi lindo e, sério, muito sucesso mesmo, porque ela é incrível. E até pra puxar uma coisa que você falou antes, olha aí mais uma diversidade de estilos, né? Tem hip hop, tem funk, tem um monte de coisa diferente. E agora a gente vai explorar isso ainda mais. Ainda mais. Porque a gente vai começar o bloco com a MC Linda Quebrada. Maravilhosa. Que é simplesmente um ícone já, né? É. Vamos ouvir então. Cara Music. Senta. Senta. Senta. Senta, senta, senta, senta, senta e observa. Enquanto eu fumo minha erva, a tua destruição. Um bicho estranha, louca preta da favela. Quando ela tá passando, todos riem da cara dela. Mas se liga, macho, presta muita atenção. Senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Quicando eu vou passar e ninguém mais vai dar risada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. É pra fuder. Que bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Ela somba, fecha a causa. Ela é muita lacração. Aqui eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. viadagem. Impulsiona o movimento e vai, desce a viadagem. Vai, desce. E vai, desce. Desce. Desce a viadagem. Na favela, mas se liga, macho, presta muita atenção. Se senta e observa a tua destruição. Que eu sou uma bicha louca, preta, favelada. Que quando eu vou passar, e ninguém mais vai dar pisada. Se tu for esperto, pode logo perceber que eu já não tô pra brincadeira. Bicha estranha, ensandecida, arrombada, pervertida. Ela zomba, fecha a causa, ela é muita lacra. Eu não tô te ouvindo, boy. Eu vou descer até o chão. Chão. Chão. Chão, chão, chão, chão, chão. Tá, tá, tá, tá, tá. Como rede chinerela, eu saio de salto alto, maquiada na favela. Mas que pena, só agora viu que bela aberração. É muito tarde, macho alfa, eu não sou pro teu bico, não. Sou diva, sou diva, Pode pá, foi essa favelada que fez. Dala boy. Esse verão que nunca acaba, libere nós algo em comum. Desejo a você que nunca nos falte fogo no comentei que hoje eu tava assim. Deu fogo em mim, fogo em mim. Chama que eu topo, encha meu copo que hoje eu tô bom pra sair, bom pra sair. Essa magia não dá pra esconder. Temer o quê? Viver do quê? Inflamar é combustível pra gente viver. Enquanto não, chega o fim de semana. Esse verão que nunca acaba, libere nós algo em comum. Desejo a você que nunca nos falte fogo no corpo. Esse verão que nunca acaba, libere nós algo em comum. Desejo a você que nunca nos falte fogo no comente que hoje eu tava assim. Deu fogo em mim, fogo em mim. Chama que eu topo, encha meu copo que hoje eu tô bom pra sair, bom pra sair. Essa magia não dá pra esconder. Temer o quê? Viver do quê? Inflamar é o combustível pra gente viver. Enquanto não, chega o fim de semana. Esse verão que nunca acaba, libere nós algo em comum. Desejo a você que nunca nos falte fogo no corpo. Esse verão que nunca acaba, libere nós algo em comum. Desejo a você que nunca nos falte fogo no corpo. Esse verão que nunca acaba. Esse verão que nunca acaba. Esse verão que nunca acaba. Esse verão que nunca acaba. Além das mortes diretas, a transfobia e a homofobia também são responsáveis indiretas por mortes entre a população LGBT. Segundo pesquisa do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, o índice de tentativa de suicídio entre os jovens LGBT é 4 vezes maior do que entre jovens heterossexuais. Gente, basicamente, para vocês que não o são, né? Ser LGBT é basicamente você ter que tomar muito cuidado o tempo todo, porque principalmente eu e Rouba e nós, pessoas que estão ao nosso redor, de forma geral, nós somos pessoas um pouco mais privilegiadas, podemos contar com um pouco mais de segurança, mas vocês ouviram aí umas historinhas que a gente contou de gente que é assassinada simplesmente por ser quem é, né? É. Então, respeite e tenha um pouco mais de empatia com os LGBTs, porque a gente precisa muito disso, porque é muito difícil viver no meio de tanto ódio, preconceito e falta de respeito, né? Sim. No fim das contas, a gente é igual a todo mundo. A única diferença, talvez, é que a gente goste de dar o cu à louca. Aquele que acaba o discurso, destrói o discurso, estava tão legal. Não, mas é sério. É tudo que a gente precisa. É amor, respeito, empatia e respeito de novo. Pra gente poder viver em paz. Sim. E a gente ouviu, então, aí a MC Linda Quebrada, com Bicha Preta. Depois, As Bahias e A Cozinha Mineira, maravilhosas, com um disco novo aí chamado Diva, chama Dama da Night, essa música. Em seguida, O Rico da Laçã, com Fogo em Mim. E depois, Jalu, com A Dor. E esse foi o Data Music de hoje. Então, o tema Fervo e Luta, a música LGBT no Brasil. E a gente tem uns recadinhos antes da gente ir embora, né, Roba? Sim, a gente vai mandar beijos pro Bruno Foca, que me ajudou bastante hoje aqui com a pesquisa e downloads e afins. Beijo, Foca. Pro Carlos Mamá, que é da banda Teu Pai Já Sabe, lá de Maringá, que é um lindo fofo. Pro Xerxes, que me enviou a música, que a gente vai tocar agora no fim do programa. Muito obrigado mesmo, essa música é muito, muito foda. Sim. E pra quem mais? Ah, pra todo mundo que tá aí ouvindo. É, obrigado, né? Gente. Obrigado por ouvir a gente. Esse não foi um programa tão divertido, eu acho. Foi divertido fazer, foi incrível. Muita banda ficou de fora, que não deu pra gente tocar. Sim. A gente poderia ter rido muito mais. E, infelizmente, as risadas que demos aqui não foram de alegria, sim de desespero. Né? A gente ri, mas é sério, né? É bem foda. Basicamente isso. E vamos continuar lutando. Sempre. Né? O dia todo. Não só no Facebook, por favor. Não é? Uhum. Por falar em Facebook, Roba, como as pessoas... A gente tem pode mandar um recadinho pra gente lá, se você gostou, não gostou, participa, manda pauta, manda ideia. Data Music no Face, né? No Facebook. Ou, se você quiser, fale com datamusic@gmail.com. Tem uma frase aqui de uma ativista do Nordeste. Ela é muito foda, essa mulher, inclusive. Ela postou ontem, eu não tô achando. O nome dela é Regina Guimarães Freitas. Ela é realmente muito foda. Ela postou ontem um quadrinho, um meme. Por favor, famílias, saiam do armário. Nós somos iguais. Nós merecemos. Olha. Ela é bem foda, essa mulher. Arrasou muito. É. Fica essa dicona, sim, aí. Sim. E então a gente vai terminar agora o programa, né? Vamos tocar a Xerxes com Um Lixo Homofóbico, que é uma música bem legal. O clipe também é muito legal. Sim, Xerxes, que é um artista independente aqui de São Paulo, que a gente conhece, tá sempre aí na noite com a gente. E Lixo Homofóbico é um belíssimo de um recado pra esse bando de fiscal de cu que tem por aí. Sim, fiscaliza o seu, não o meu. E a gente volta semana que vem. O meu tá bem cuidadíssimo, inclusive. Não é? Então a gente fica por aqui e a gente volta semana que vem com mais músicas e temas maravilhosos. E a gente espera realmente que vocês tenham gostado bastante, porque pra gente é sempre muito bom muito fazer. Bom. Muito, né? Bom. Então beijos, beijos, beijos. E a gente se vê semana que vem. Beijos. sexo é diferente de sexualidade. A luta não tem fim, tô morrendo por ser pobre, negro, gay ou travesti. Você é retardado, acha que me agredindo deixarei de ser viado. É isso mesmo, eu esculacho. Você depende de amigo pra se mostrar macho. Homofóbico, bicho homofóbico. Não sou sua, não me trate assim. Homofóbico, lixo homofóbico. Não jogue toda a sua merda em mim. Nada disso me assusta. Eu continuo balançando o cu pela rua Augusta. Chega a ser hilário. Você me agride porque não pode sair desse armário. Lixo homofóbico, não sou sua, não me trate assim. Homofóbico, lixo homofóbico, não jogue toda a sua merda em mim. Em nome de Jesus está amarrado. Político, pastor, maluco e filho do diabo. É coisa do cão, a minha natureza ou sua religião. Homofóbico, bicho homofóbico, não sou sua, não me trate assim. Homofóbico, bicho homofóbico, não jogue toda a sua merda em mim. Data Music.